Eu penso que já há cerca de uma semana, na entrevista que dei à Rádio Banova, falei sobre este assunto. Portanto, em 150 anos de censos que existem, nunca em 10 anos se perdeu tanta população como nos últimos 10 anos. E, portanto, isto deve fazer refletir alguém, porque passámos por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pandemias, fortes surtos imigratórios e nunca se perdeu tanta população. Acho que há um dado que toda a gente está a analisar superficialmente, os tais cerca de 1.400 pessoas que se perderam, mas acho que há um dado que para mim é mais grave. É que quando se aprofundarem os dados, e esses dados vierem a público, que é o número de pessoas que neste momento trabalham fora do concelho e que mantêm a residência no concelho de Oliveira. Portanto, eu não me espanta que neste momento o número de pessoas com residência efetiva no concelho e que trabalham fora, os números podem andar à volta dos 16 mil pessoas. Eu ponto para esses números, isso acho que é mais preocupante. Repare, o Chega veio a público já por mais que uma vez falar sobre isso. E uma das questões que nós falamos é a questão da empregabilidade e da quantidade de pessoas que atualmente trabalham fora do concelho, fora do concelho de Oliveira. O principal empregador do concelho de Oliveira neste momento está no concelho de Tábua. Eu mesmo sou um exemplo disso mesmo, trabalho fora do concelho. Portanto, mantemos a residência no concelho de Oliveira unicamente, se calhar algumas das pessoas, porque construímos aí casa, temos aí as nossas famílias, mas na prática não estamos aí. Durante a semana, estamos aí ao fim de semana, como é o meu caso, e mais pessoas. Já falei nisso há cerca de uma semana, e esse é o comentário que parece que é mais preocupante. Agora, sim, é claro, não havendo políticas de fixação de pessoas, não há políticas de criação de emprego, isto vai continuar e é muito preocupante. E mais preocupante é o teatrinho, o teatrinho, o circo que continua a existir da parte do atual executivo, como aquilo que ainda agora fez no Seixo Saveiro. Eu deixo uma pergunta ao professor José Carlos Alexandrino. O que é que ele fez aos 250 postos de trabalho que ele queria colocar há 4 anos no Seixo Saveiro e que ele não quis e que ele boicotou? E agora faz um teatrinho quando supostamente daqui a 2 anos vai criar 40 ou 50 postos de trabalho. A fixação, não é assim que se faz as coisas. Não é assim que se faz as coisas. E é uma área em que o atual executivo não domina a fixação de populações e a criação de emprego. As pessoas fixam-se onde têm emprego. Portanto, uma coisa está ligada à outra. Agora, há uns dados que convinha analisar e verificar, que é o envelhecimento da população. E isso merece-nos da parte do Chega alguma atenção. E irá fazer parte também do nosso programa uma atenção à faixa mais idosa. É a realidade. Outra, acho que é muito importante também analisar qual é a média etária do Conselho de Oliveira do Hospital. E perceber o quanto ela envelheceu em 10 anos. Que é de quando em quando se fazem os censos. Quer dizer, esta é a nossa opinião sobre este assunto. E um bocado para refletir. Portanto, e para terminar sobre este assunto, a opinião que nos merece é assim: criação de emprego, fixação de populações, okay? E apoio à faixa etária mais idosa, que é essa a nossa realidade. E não houve 12 anos, 12 anos e não se fez nada. Bom, a questão da natalidade, eu já outro dia disse isso numa entrevista e volto a repetir. As pessoas fixam-se onde têm condições. Hoje em dia, qualquer casal, o Chega fala num suporte que é muito importante, que é a questão da família, o suporte familiar, que achamos que é muito, muito importante. O suporte familiar. A constituição de família, a questão da natalidade, aparece a partir do momento que haja estabilidade, emprego, estabilidade, família. Três princípios básicos que são o princípio da natalidade ou do aumento da natalidade. Ninguém que não tenha um emprego, uma sustentabilidade, não consegue seguramente fazer crescer, ter filhos e aumentar a natalidade. Acho que isto é básico, penso eu.